Uma entrevista com Lawrence Wayburn da Conteg, feita por Norgren Frio Jr. do Times de São Francisco, 31 de setembro de 1975. O que quer dizer com departamentos especiais, Sr. Wayburn? Alguns países têm departamentos especiais para eliminar direto ou indiretamente traidores e outros que roubem segredos e possam pôr em perigo a segurança nacional. No nosso país temos departamentos parecidos? Não que eu saiba. Admitiria se nós tivéssemos? Não. Este filme é uma obra de ficção. Não existe nenhuma companhia chamada Integração de Comunicações, nem Conteg. E a ideia de que a CIA poderia contratar a referida organização para qualquer propósito é, obviamente, sem nexo. Profissão Matador. Versão brasileira. Herbert Richards. Lá se vai nosso esforço. É, tem razão. Fazem parte da organização. Nós somos da Conteg. Nós só pegamos e entregamos. É, pizza, comida chinesa, qualquer coisa. Relaxa, Sr. Vorodny. Eu serei seu guia hoje. Obrigado. Are you connected with the... Você faz parte da CIA? O quê? Da CIA? Hey, what's the CIA? Now we're the PIA. Circumcised Italian American. Chinese inbreds. Não sabemos nada sobre a CIA. É, não sabemos nada. Not too much. We're a private intelligence agency. Where do we go from here? You're going to a duck farm. We're going to party. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Qual é a sua opinião, George? Pensei que não fizesse mais de 50. Está se aposentando. Você merece melhor. Você rouba o meu coração. Bom, amigos, acabou a festa. Vamos embora. Por que você não vai dormir? Se quiser, eu acordo. Vai com calma. Bom, você pode ficar com o jornal. Vamos, princesa, vou fazer uma coisinha pra você. Oh. de pé. São 5 horas, vamos. 5? De pé. É. Mais 5 minutos. Ontem foi a mesma coisa. Levanta. Eu tenho que tomar banho. Toma o seu suco. O chuveiro fica ali, ó. Levanta. Desculpe, querida. Tenho notícias. Ah, é? Que notícias? Más notícias. Mais notícias? Quais? Sente-se bem? Claro. Eu me sinto muito bem. É mesmo? Então não fez nada lá? Ah, qual é o seu problema, hein? Vamos pegar um trem. Vamos pegar um trem. Vamos pegar um trem. Vamos pegar um trem. Vamos pegar um trem azul. Me dê $100. O que eu posso fazer com todo esse dinheiro falso? Ora, pode jogar ele fora. O que você achou dessa mulher que deixou na cama? Muito especial. You're up today, you know. She thinks we're a couple of fags because we split the rent. Not me, buddy boy. What? But I'm a nosy bastard. Eu dei uma vasculhada na bolsa dela e encontrei um documento muito interessante. Ah, é por isso que as mulheres não gostam de você. Por motivos como esse. Sempre faz coisas erradas. Me dá as notícias, mais. Dear Miss Summers. O seu exame deu negativo. Mas mostra evidências conclusivas de infecção vaginal. Por favor, marque uma consulta o mais rápido possível. Aqui, olha. Respectfully yours, Dr. L. Wolfberg! Vaginal infection, that don't have to mean nothing. Vaginal infection means you got a disease. It's a disease. Flicker. What's a purple grackle go like? Well, give me the Maryland state bird, man. No, Why didn't you stop me, man? What? Why didn't you stop me? From what? From going on. Sabia que merece aplausos? Rabona, seu sorriso me faz feliz, feliz. Olha aqui, Rabona. Mas você é muito desafinado. Rabona, Rabona, seu sorriso me faz muito feliz. I miss you, caress you. As was the day you come in again. I'm gonna be sick. Esses estão atrasados. São dos nossos ou desconhecidos? Esse é o sinal. Eu quero ouvir a senha. Jenny tem cabelos castanhos. Como encontraria no meio de dez? É um bom homem, não como você, que é um sem-vergonha. Por que me deixou lá com ela a noite toda sem falar nada? Eu sabia que você não tem preconceitos e também sabia que estava dormindo e não quis acordá-lo. Ah, você vai ver só. Vou ver o quê? Vamos entrar, Scott. Está bem, um de cada vez. Entrem. Desculpem pelo atraso. É, estou sabendo. Ontem chegaram 20 minutos atrasados e agora chegaram 40. 30. Bom, além disso, não há problema. Nós vimos alguns patos no programa pornográfico da meia-noite. Ever see a duck naked, Mike? I don't want to talk about it. Wait a minute. Não quero que me conte. It's a good show. It's not a great show, but it's a good show. See you tomorrow, 3 o'clock sharp. Como vai, Sr. Vorodny? Impaciente. Eles vão... Vão o quê? Eu pensei que me tirariam daqui na quarta-feira. Isso fazia parte do trato. Ora, não somos da CIA, não sabemos de nada. Pagaram a gente para proteger a mercadoria. O senhor tem valor para alguém. Pense desse modo e assim vai continuar vivo e feliz. Me disseram que não perderam um só ainda. O senhor está enganado nisso. O senhor Guten Hackmann... O Hackmann sumiu porque ele... Cala a boca. Olha, eu estava só brincando. Eu mandei imprimir 50 destes. Tudo o que eu faço é preencher os espaços. Quer dizer que não é verdade? Não, nós distribuímos por toda a praia. Ah, meu Deus. Então era uma farsa. Acho engraçado, né? Eu acho muito engraçado. Está salvo agora. Eu pedi que me levassem para uma cidade no Oregon. Que mundo louco. Um estrangeiro num pequeno povoado, com uma pensão. Eu queria uma cidade onde pudesse plantar lúpulo. Sem lúpulo, não há cerveja. Me chamarei Tomás Mix. Gosta do sobrenome Mix? O senhor é agente da CIA, Brewmaster Mix. Pergunte a eles. Todos vocês parecem jovens mercenários. Não importa de que país sejam. Somos idealistas. Acha que fazemos isso por dinheiro? Eu não me sinto muito bem. Deve ser por causa da água. Você não tem a menor ideia do que é viver numa sociedade fechada. Não, eu acho que não. Como vai, amigo? Hã? Quem está cuidando da loja? Quem que há? Ficou louco, hein? Acaba de se aposentar, Mike. Enjoy it. Thank you. Não podem esperar aqui. Serão chamados assim que tivermos novidades. Verifique os instrumentos. Sim, senhor. É melhor nos apressarmos. Sim, doutor. Passem com cuidado. Agora. Só isso? Verifique o tipo de sangue. Quero os instrumentos ortopédicos. Examine a mão, que eu examino o joelho. A bala deve ter saído. A rótula está completamente destruída. E o joelho parece instável. Limpem bem a região do ferimento. Enfermeira, com muito cuidado. Como está a pressão? Normal. Muito bem, já é o bastante. É melhor começarmos a operação. Instrumentos prontos. Gaze. Mantenha o seco. Sim, doutor. Qual a leitura do ritmo cardíaco? Está normal, estável. Poderemos acordá-lo assim que terminarmos. Muito bem. Vamos colocá-lo na maca. A maca. Leve-no para o quarto. É para já. Procurem pegá-lo com calma. Tá bom. Cuidado com o braço, hein? Vamos passá-lo para a maca. Um, dois, três. Cuidado com o soro. Assim. Muito bem, vamos levá-lo devagar. Deixem espaço para a maca. Pronto, vamos colocá-lo na cama. Agora. Preciso examinar seus sinais vitais. Está na terapia intensiva. Vou tirar sua pressão sanguínea. Tá? Relaxa. Agora me pertence. Eu estou achando ótimo. Quer mais presunto? Não. E tomate, quer? Eu quero escutar uma coisa. Eu não machuquei, não é? Põe isso em mim aqui. Pronto. Tem que o pôr no ouvido. Ah, tem o quê? Assim, no ouvido. Entendeu? Pronto, então escuta. Ó. Eu não escuto. Eu estou surdo. Chame a minha mãe. Espere aí. Mamãe, seu filho está aqui. Espere. Deixa eu ver se ainda está vivo. Ainda está batendo, sim. Eu acho que ainda está vivo. Ah, para. E vai levar toda essa tralha daqui? Você. Peraí. Vai voltar? Ah, mas é claro, meu amor. Eu vou voltar sempre. Ah, eu vou esperar ansioso. Olá, Mike. Oi. Oi, cavalheiros. Pois é, eu pedi que me pendurassem no varal. Assim eu secaria mais rápido. Eles estão fazendo com que eu me sinta muito bem. E estou aprendendo muito sobre anatomia. Por exemplo, fêmur, rótula, perônio, essas coisas. Converso com eles todas as noites. Nenhum autógrafo? Eu estou deixando meu colega ser o primeiro, mas ainda não deu sinal de vida. Nós o procuramos por todos os lados e nada. Alguém fez a ele uma oferta melhor. E ele está fora do mercado. Sim. Foi muito doce. não fez um movimento em falso. Eu não entendo é por que ele não atirou na minha cabeça. Era parceiro? Sim. Eu acho que era. Ele me devia uma. Ah, bobagem. Tudo está a seu favor. Sua incapacidade vale $1.000 por mês e o Sr. Weyburn pode conseguir 1.500. Que bom. Como uma aposentadoria. Claro. Mas, enquanto isso, agradeça por estar trabalhando para uma empresa privada que tem lucro. Se você ainda estivesse com o governo, receberia 200 de pensão do Exército. Sou o empregado número um, Sr. Weyburn. O número um, e isso está escrito junto com uma excelente bonificação de Natal, lembra-se? Meu pai era ministro. Era o que ele queria que eu fosse. E quem se importa com isso? Eu perguntei aos médicos, Mike. E também a um amigo meu que é considerado um dos melhores cirurgiões ortopedistas do mundo. Disse que talvez depois de um ano possa subir uma escada. Essa perna jamais voltará a ser mais do que um talharinho molhado. Está aniquilado, Mike. Aceite isso. Bom, eu agradeço pela sua atenção e também pelas flores. São lindas. Nós viremos vê-lo de vez em quando. Você está precisando de alguma coisa? Sim. Sim. Sim. Tragam aveia e duas garotas. Vocês não conhecem algumas? Sob essas circunstâncias, parece apropriado. Feel as the stitches come out. I hate a guy that's always right. I don't know how good a knee you're gonna have, but the scar is beautiful. Pode sentir um pouco quando tirarmos os pontos. You're right. Espere, espere, espere. Tem uma coisa que está me beliscando. Isso. Não, não. Não, não. Mais para baixo. Tire isso aí. Se sente bem? Já terminou. Sinto dor de cabeça. Essa aqui é muito bonita. Eu não sinto isso. Por quê? Provavelmente foi o nervo que se atrofiou. Só isso. Espero que sim. Eu quero ficar bom. De novo. Isso. Agora vamos tentar levantar a perna. Assim. Isso. Mais alto. Mais... Não, é suficiente. Mais alto? Agora, tente abaixá-la sozinho. Isso, não dói. Muito bem, isso. Já conseguiu. Tadinho. Como se sente? Dói aqui. O que foi? Ainda posso usar o braço direito. Já chega por hoje. O quê? Tem mais algum lugar para onde ir? Alguma coisa para fazer? Está perdendo tempo. Vamos levantar a perna. Pode doer um pouco quando passar pelo joelho. É, a cicatriz ainda dói um pouco. Vamos um pouco mais. Isso. Está pronto. Muito bem. Já percebeu que vamos colocar uma bota? É. E este é para o seu braço. Muito bem. Feche os punhos. Já conseguiu com 5 e com 10. Agora 15. Um pouco mais alto. Mais alto. Mais alto. Vim fazer uma visitinha. Toma. Não brinca. Sai daqui. Sai. Pra você, toma. Posso servir? Obrigado. Prove. Ah, sim, obrigado. Excelente. Vamos querer, sim. Obrigado. Desculpe. Tudo bem. Eu sempre quis tomar banho de champanhe. Ele travou. O que foi? Por que está fazendo isso? Deixa eu ajudar. Ah, obrigado. Isso. Obrigado. Vamos. Isso. Não, estou bem. Está bem, obrigado. Assim. Obrigado. Sim. Hum. Caminhando, passo a passo, passo a passo, e assim caminhando, um dia eu chego lá. Não empurra, não. Agora eu não quero mais muleta! Você está bem? Eu posso caminhar sem muletas, assim. Gostei. E o quarto? Lá em cima. Vamos? Vai conseguir subir? Ah, isso é sopa. Ó. Ficou louca? Mike, tenha calma. Está se esforçando demais. Rapaz, o que você está fazendo? Pensei que estivesse numa cadeira de rodas. Me livrei dela. Vamos trabalhar? Eu preciso. Eu também. Uh-oh. Excuse me. Dá licença. Já chamei. Tudo bem, amigo? Bem, senhor. Aceita? Eu comecei a beber. Aceita um pouco? Qual é a sua marca? Ah, eu só estou tomando suco de cenoura. Olha, Mike, eu tenho que dizer... O Eibar e os outros, o que é que eles sabem? Pensam que você está se transformando num espetáculo ridículo, se esforçando desse modo. E só para ver como o mundo ficou louco... Você acreditaria se eu dissesse que heroísmo é coisa do passado? É sério. Olha, os traidores, os terroristas aqui conseguem simpatizantes. Foi assim que Hansen pôde chegar lá em cima. Os Hansen do mundo estão na moda. É. Os de bom coração ficaram fora. Weyland jamais voltará por você em ação. Não adianta, Mike. Olha, por favor, não volte mais ao escritório. Né? Eles não gostam disso. Os rapazes ficam nervosos, sabe? O barulho das muletas não tem nada a ver com a organização. Bom, se uma pessoa pode destruir seu melhor amigo, onde está o moralismo do mundo? Onde eu puser. Mike, escute. Você manca. E vai continuar mancando. É um inválido. Quando enfiar isso em sua cabeça, quero que venha ao meu escritório. Vou lhe dar um emprego decente e digno. O que acha? Só quero me aproximar mais do George. Se você fizer isso, ele vai matá-lo. Weyburn vai mudar de opinião? Isso lhe devolverá o seu joelho bom? Não. Mas esteja onde estiver, vai se sentir feliz. Até mais tarde. Vai me ver sair pulando do carro. É. Machuquei a mão, tudo bem? Acho que nunca mais eu vou poder tocar violino. Prepare-se de novo para o golpe. Está vendo? Isso não está bom. Tudo que eu tenho que fazer é... Isso, curve-se assim. Isso é um reflexo instantâneo. Se acertar um sujeito assim, ele não perde mais o sono. Use o mesmo bloqueio que usou. Tente me pegar. Assim? Isso. Tente me dar um abraço. Isso, isso. E tente acertar a minha têmpora, entendeu? Vai acertar a minha cabeça. Vamos sentar. Aí. Tenta. Tudo bem? Tá, tudo bem. Bem. Você está se soltando, hein? Voltou a ser o trapaceiro de sempre. Da American Airlines, vindo da Cidade do México. Contegue, pois não? Um momento. Senhor Collins? É o Collins. Seu amigo O'Leary já está no escritório. Suba. O'Leary? Mas o que é que esse desgraçado está querendo? Eu já vou. Registre no computador a interdição do trem. Eu volto logo. Falar com elas não é o suficiente. A longevidade delas está dentro do contexto da sua comunicação. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Até recito os poemas de Elizabeth Barrett Browning para as coitadinhas. Devem estar morrendo de tédio. Como vai, Danny? Por acaso você já pensou alguma vez na quantidade de energia que desperdiçou durante 47 anos com esse sorriso? E esse aperto de mão tão hipócrita? E diga, em que canto ele se meteu agora? A CIA nos dá 11% do nosso total. Viveremos sem isso. Então me dê 10 minutos do seu tempo. Com certeza, 11% do seu total pode comprar isso. Por que essa hostilidade tão incômoda? Hansen se vendeu. Matou um dos nossos clientes. Aliás, um cliente seu e atirou no nosso melhor homem. Você ainda pensa que estamos por trás disso? Por que não? Está por trás de tudo. Quer um livro, um capítulo, uma frase ou todo jornal. Eu sei ler. E o que tem para nós? No aeroporto de São Francisco hoje de manhã. Já deve ter saído nos jornais. Não puderam se calar sobre o massacre no aeroporto de Tóquio, mas parece que fizeram tudo o que foi possível. E o Anshun, o alvo perfeito de um grupo treinado de assassinos, e defendeu ele com sua perícia habitual. Chung, pensei que alguém tivesse se encarregado dele. É uma questão de tempo. Mas não é bem de interesse nacional que aconteça hoje e muito menos amanhã. É especialmente importante que não aconteça sob nenhuma circunstância dentro dos limites dos Estados Unidos. O que acontecer na sexta, depois que for embora, não nos diz respeito. Ainda não tenho muitas informações sobre isso. Alguém que não é do Oriente. Negatotoku nos informou que podem estar no país. Quem é ele? O padrinho dos assassinos ninja. Mas ele nunca saiu do Japão, pelo que eu sei. Se ele está aqui, subentende-se que seja por razões pessoais ou porque recebeu muito dinheiro. O importante é que sabemos que o Anshun está aqui. Nós temos que mantê-lo vivo até que ele embarque no navio. A posição da nossa agência, pela primeira vez, é plenamente clara. Não desejamos nos envolver nesse assunto mais do que já estamos. Então, por que fazer isso? Não queremos que Yong Shun seja assassinado nos Estados Unidos. Neste momento, não precisamos de publicidade. Ainda não nos deu um motivo. Por que devemos aceitar isso? Certo. A verdade. Temos informações de que, depois do que ocorreu no aeroporto esta manhã, o grupo de assassinos japoneses foi aumentado por uma equipe de reforços. Um americano experiente. George Hansen. Acabamos de aceitar o trabalho. São Francisco é um belo lugar. Vocês têm que se adaptar. Fiquem felizes. Um momento, um momento. O que é que está havendo aqui? Os seus documentos, por favor. Policial, pode olhar isto? Posso levá-lo, por favor? Vamos. Um momento, por favor. Jerry. Pode me mostrar a sua identificação, por favor? Obrigado. Eu quero um grupo de primeira para o trabalho até à noite. E quando você pretende pegar o sujeito? Quando tiver o grupo reunido. Ligue para o meu escritório. Vocês sabem o número. Eu vou dar o endereço. Dê o trabalho para o Lockencap. Que ele forme sua própria equipe. Que os contrate como bem quiser. E mais, que dê a ele a responsabilidade absoluta. Tá bom. Olha aí, quebrou a janela. Ganha-se umas, perde-se outras. Vai pagar a janela, não vai? Eu vou cuidar disso. Darei um dólar ao primeiro que me entregar a minha bengala. Obrigado, garoto. Impressionante. Aham, obrigado. Aproxime-se. O que acontece quando seu oponente está a 7 metros apontando uma arma calibre 12? Bom, eu atiro com a minha. Where would you get it? Well, probably the same place you got used, you jackass. We need to talk. Bem, Danny, eu falo com vocês depois, tá bem? Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Tome cuidado. Tchau. Olá. Olá, você está muito bem. É, eu me sinto bem. E aí? O trabalho espera, Mike. Precisamos de você. Por quê? Amy, dá licença um instante. E quem é o protegido? Um político asiático. O que tem a fazer é mantê-lo vivo até que esteja voando para longe. Quando começo? Agora. Primeiro precisa de motorista e de apoio. Pra quê? Eu tenho a bengala? Vai agir contra um grupo de assassinos internacionais. E precisará de toda a ajuda que possa obter. Todo o departamento de polícia de São Francisco está procurando esse homem. Fizeram a sujeira no aeroporto esta manhã. Devo contar com Mac Miller. Um está aposentado e o outro louco. Contec não aceitará. Vai dar as ordens? Sim. Quanto tempo tem? Até às 17h. E como encontrarei esse oriental? A outra parte do contrato nos avisará. Ligue-me quando estiver pronto. 2 minutos para as 5. Bom, eu vou precisar de algumas coisas, não é? Isso vai ajudar. E há mercado de proteção para o político asiático? Há uma pessoa do grupo visitante que queremos que persiga. George Hansen voltou a dar as caras. Ele vai tentar matar o oriental. Bom. Por que está aqui em cima? Gosto daqui. É, se gosta, deve ficar. Ainda as voltas com o pecado original? Espero um carregamento. AK-47 novo, melhor rifle de combate do mundo. Uhum. Tem um comprador, mas não chegou ainda. Bom, eu tenho coisa melhor que acertar em pombos. Eu soube que afastaram você. Não, ainda não. Não creio que sua companhia me contrate. Me classificaram como psicopata. Eles não compreendem você, Miller. Você não é um psicopata. Você é o poeta padrão dos maníacos depressivos. Pago $500 por dia. Quantos dias? Ainda não sei. Não deve durar muito tempo. Acho que não precisaremos de mais de 3 dias. Eu preciso de férias. E, além disso, sempre gostei de você. É mesmo? Bom, temos que pegar umas coisas para começar. Espero você na garagem do Mac, no 1874 da Fuller. Oi, Mac. Você parece muito bem para um robô. É, devo tudo isso ao óleo que me deram. Sabe que eu fui ao hospital e eu também escrevi, mas você nunca respondeu. O braço direito tá ruim também, é? Você sabe como é difícil escrever, Mac. Olha, tem alguns dias livres para passar comigo? Que tal hoje? Até depois de amanhã. O que é que você está pensando, Mike? O mesmo de sempre. Eu pensei que estivesse fora disso. Eu quero pegar o Hansen. Não aprendeu a lição, né, Mike? Sim, mas já aceitei o trabalho e preciso de você. A menos que ele acabe comigo. Como vai, Josefina? Aqui está o caldo. Toma. Quero esse negócio, não, eu, hein? Não são para você, são para ela. Toma. Oh, muito obrigada, Sr. Davis. Preciso de uma coisa pesada, bem rápido, algo que possa combinar. Vou colocá-las na água. Tudo bem. Uma coisa pesada. Ah, é. É isso aí? É sim. Ah, o Sam aí, não lembra dele? Ah, como vai? Oi. Foi só o silencioso e eu tive que apertá-lo. Tá, obrigado. Bom, eu achei ótimo, mas o que mais você tem que o torne maravilhoso? O tanque de gasolina fica embaixo do banco de trás, coberto de aço inoxidável, com motor reforçado e a máquina tá arrumada. Aí fica perfeito. Por que nunca usamos isso? Eu acabei de adquirir, Mike. Os sujeitos fizeram tudo. É a prova de balas, é claro. Depois os mataram na cama. Eu comprei. Comprei da viúva, coitado. Você não saiu do ramo? Porque por que comprou um carro como esse? Eu sou mecânico, eu gosto de uma boa máquina, sabe? Antes eu pensava que o que fazia era bom e necessário, compreende? Agora eu não sei. Oi, Miller. Sócio. Quem é esse palhaço atrás das ferramentas, hein? Conhece ele? É o Miller, ele está com a gente. É atirador de elite. Josefine foi roubada algumas vezes, no mês passado. Safados. Uhum. Nesse lindo lugar, né? Eu posso ver. O que é isso, White Earp? Tenho coisa melhor, se você quiser. Não, essa das boas. É velha. É lenta. É difícil de apontar. Belo cromado. Qual o seu primeiro nome? Jerome. Como é que é? Jerome. Jerome? Jerome. Vamos logo. Oh, Mike, peraí, será que eu posso trocar de roupa? Não, não, a gente troca de roupa depois. Tem que assinar aqui. Não pode ir sem assinar. Ah, escuta, você tem uma camisa limpa aí, eu vou viajar por uns dias, sabe? Não me disse que ia largar essa profissão para sempre? Eu vou ficar fora alguns dias, Josefine. Se alguém ligar para mim... Eu sinto muito, Josefine, você sabe. É a vida, né? O que a gente faz? Uhum. Tá bem. Qual é o problema da Josefine? Tá chateada porque eu vou embora, coitada. Por que ela me chamou de Sr. Davis? Não liga, não. Ela chama todo mundo de Sr. Davis. Como nos velhos tempos. Tudo bem, vai demorar só um segundo. Comportem-se bem. Eu sei muito sobre você. Vê se não machuca ninguém por diversão, tá? Isso não é legal. O que diria se eu pegasse a 45 e enfiasse na sua boca, motorista? Gosta de aeromoças? É. Gosta. Às vezes. O caminho é esse. Entrada principal número 39 da Grande Avenida. Porta dos fundos da Waverly Place. Perguntem pelo Sr. Yi. Sim, já vamos. À esquerda em Sacramento, à direita em Grant. É. Pelo que vejo, pretende agir lá dentro. Exato. Você tem que cuidar do perímetro. Por que não, parceiro? Eu fico com você no perímetro, Jerônimo. Não sei o que faria sem você. Calma, não segure a arma dessa maneira. Todo mundo pode ver. Ah, Hamilton é meu guarda-costas. Verá todos lá. Seu grupo já tem isto? Terei que dar uma cópia. Cap. Isto aqui é para muitos. Exatamente como eu penso. Eu disse ao Sr. Collins que não quero de forma alguma que vocês se envolvam nisto. Meu grupo ninja trabalha mais silenciosamente. Palhaços. O que fizeram hoje no aeroporto não passou de um fracasso. Seus homens podem ser faixa preta ou o que for, mas se eles se meterem comigo, acabarão machucados ou mortos. Isto eu prometo. Para mim não importa quem eliminará Yan Shun. Ainda assim, Sr. Boss, por orgulho racial, se meu grupo ninja se envolver pessoalmente e seus homens falharem, o senhor e eu teremos que renegociar nosso acordo. Você ouviu. É o regulamento. Eu não vou me dar mal. É coisa sua. Quero jogar uns contra os outros. In fact, you probably sent for this group. It's your style, Cap, setting people against each other. Sr. Collins, tem pedido extrato de sua última conta na Suíça? Seus depósitos chegaram a tempo. Obrigado. Thank you. É aqui. Nós ficaremos por aqui. Vamos, Mac. Quero ir pela frente. Jerome, vigia os telhados. O nosso amigo gosta de atirar para baixo. É seu estilo favorito. Eu prefiro atirar para cima. Assim eu aproveito a lei da gravidade. O cliente, obviamente, não é profissional. Qualquer um pode atirar pela janela ou do outro lado do telhado. Rifle, granada, qualquer coisa. É melhor nós o levarmos para um país onde esteja mais seguro. Conhece algum lugar para escondê-lo? Sim, claro. George e eu fizemos um trabalho de fotografia aérea nesse lugar e andamos muito por lá já há algum tempo. Esconda isso, está bem? Pronto, aqui. Me dá a pasta. Uhum. Me dê cobertura até a porta. E vigie se vier a patrulha, tá? Tudo bem. Toma, pega aqui. Me avisa o que estiver acontecendo. Entendi. Vou trazer o homem pela parte de trás. Me dê cobertura. Ah, vamos nós, Jerônimo. Muito obrigado. Me mandaram procurar o senhor Yi. Eu sou a pessoa que procura. Ah. Quem é o senhor? E quem é você? Tome, já chega. Espere, espere, espere. Vamos falar claramente, sem códigos. Seu anfitrião o espera. Uhum. Eu sou Yan Shun. Muito prazer. E ela é minha filha. Ah, encantado. Esse é todo o seu grupo, é? Por que confiar no senhor? Se não, morrem. Quem está lhe pagando? Quem pergunta? Eu. Quem está lhe pagando? Empresa particular. Contag. Bem, o que acha? Este lugar está sem defesa. Um ataque violento nos eliminaria. Estou com o Locken. Conhece o Locken, hein? Jerome, o que houve? Bons amigos, hein? Tem um caminhão de lixo bloqueando o caminho. Ah, é? E daí? É que não tem lata de lixo na rua. Vamos. Poderia me dar uma ajuda, senhor? Não vai dar não, filhinha. Estou duro. Pode falar. O George está em cima do telhado. Tem mais alguém lá com ele. Entendido. Parados. Vai ter uma grande surpresa quando eu mostrar meu porte de armas. Jogue-a no chão. Não, não posso fazer isso. O gatilho é muito sensível e se eu a jogar no chão, tem muitas pessoas que podem se machucar. Jogue-a no chão. Não, não faz isso não, Jerome. Não pode atirar num policial. Faça o que ele disse. Mas você ficou maluco? Agora eu sou seu cúmplice, rapaz. Espere. Tem um caminhão de lixo bloqueando a rua e o pior é que não tem lixo. Foi por isso que a mulher subiu aqui. Esquece. Não é da polícia. Como é que não é da polícia? Olha, a arma. Se disser que não é uma 9mm, você está louco. E como sabia disso? É que o departamento de polícia de São Francisco só fornece Smith 38. É só. Vambora, Geraldo. Fique na porta e só venha depois que eu atirar. Eu vou cuidar deles. Tome cuidado. Sim. Eu acho melhor esperarmos aqui até a chegada da polícia. Não interessa o que você acha. Se quiser continuar vivo, entre no táxi. Vamos, rápido! Eu mandei ele embora. Eu não mandei ele embora. Eu não vou sem você. Vamos para o outro lado da rua. Eu quero pegar o Jorge. Está aqui para nos salvar, não? Cala a boca. Quero me escutar. Quero me escutar. Qual é, Mike? O que você está fazendo? Vamos passar por esse caminhão. Vamos, prepare-se. Estou pronto. Bom, né? Abaixa-se. Esse fundo? Você manda. O que está esperando? Vamos sair logo daqui. Estou indo. Cuidado, cuidado. O Locke não venceu no primeiro round. Eu o subestimei. Sua atuação foi melhor do que a minha. Há uma lei na empresa que eu esqueci. Sempre agir com o sistema das cinco palavras. Toda ação adequada evita a reação inadequada. Não fique se culpando. Ele estava na minha mira, mas eu falhei. Uhum. Como o encontraremos? Encontrar não é o problema. Acabar com sua defesa que é o problema. Para onde acha que irá? Não sei. Carro 33 e perseguição com táxi amarelo número 265. Pense no acelerador, Mac. Mais depressa, Mac. Não disse que esse motor era potente. Perfeito. Por que está andando devagar? Está acontecendo alguma coisa. Vou dar uma olhada. O que, que há, Mac? Não sei. Vou ver o que, que tem. É um barulho esquisito, não? Vai, passa, passa. Ah. O que é? É uma bomba. O quê? Que conversa é essa? Como uma bomba? Está perto do silencioso. O velho amigo Sam. Tira daí. Tô tentando. A polícia. Toma, tenho que pensar rápido. Oi, estão precisando de ajuda? Eu acho que já sei o que é. Num instantinho eu arrumo isso aqui. Querem que eu chame o reboque? Não, não. Num instantinho eu conserto isso aqui. Deixa comigo, não tem problema. Unidade 12. Unidade 12. Aqui é 12-1. Pode falar. O que é que você tem aí? Pavio de primeira, plástico, balas. Não, não. Tem que ser uma coisa que não seja para matar. Tudo é para matar. As coisas já estão bem ruins. Todos vocês saiam do carro. Quero vê-los. Eu não vou mandar de novo. Saiam todos do carro. Sim, senhor. É para já. Cuidado aí que eu tô aqui embaixo, hein? Eu, hein? Tá bom. Escute, você que está embaixo do carro, põe as mãos onde eu possa vê-las. Não. Seu guarda, se o senhor quiser, eu posso mostrar minha identidade. Quero ver a identidade de todos. Só um instantinho. Já terminou? Saia antes que eu o tire arrastado. Não, não, não, pera aí. Essa bomba pode explodir a qualquer momento. Bomba? Mas que bomba? Essa aqui, ó. Olha a bomba aqui. É, seu guarda. O que, que eu faço com essa bomba? Não é bomba. É, sim. É um silencioso. É claro. Olha aqui. Aqui é o... É o reloginho e ela vai explodir daqui a 2 minutos. Então, vocês têm que sair daqui agora. Seu guarda, o que, que o senhor pretende fazer com isso? Eu vou jogar isso o mais longe que eu puder. Não, não, não faz isso não. Vai matar todo mundo. Ela tem um plástico com um detonador e tem um alcance máximo de 100 metros. E o que, que eu devo fazer com isso? Bom, tá vendo aquela baía? Dá uma corridinha e joga ela lá. A gente espera aqui. Olha aí, seu guarda. É melhor começar a correr. É muito burro. Vambora. Explodimos um guarda. O quê? Não adianta continuar andando. E agora o que vou fazer? Nós vamos fazer as coisas como eu mandar. Eu vou levar o hóspede para o velho pier e ficaremos lá. Sairemos... às 8 em ponto. E... entregaremos às 3. O navio estará esperando? Farei com que espere. Enquanto isso, mudarei a sequência do plano. Tchau. Desliga o telefone. Ah. Chega de ligar. Eu ia ver você. Desliga o telefone. Mas é nenhum telefonema mais, entendeu? Com licença. Eu vou ao banheiro. Sente-se. É tudo sua imaginação. Espero que Xung zape amanhã. Considero isso um assunto de rotina. Continue. Que departamento? Que departamento? Não atenda esse telefone. Obrigado. Ações da IBM. Vão baixar. Não é bom negócio. Bem, não é problema meu. Estamos no negócio de móveis caseiros, de qualquer forma. O que acha dos plásticos? Olha, acabei de ver isso há pouco. Espera um momento. Que departamento? Hã? Distribuição. Anote. Ainda não consertou isso? Eu não acredito. As ações subiram. Nem tem companhia. Não, não atenda o telefone. Eu não ia atender. Trabalhe, trabalhe. Está com fome? Já que tocou no assunto. A PP. Está baixa. Bem, Já é tarde e eu estou cansado. Pode fazer isso por mim, Cap. Eu trarei para você uma boa quantidade de peixes. Eu vejo daqui a umas semanas. Tchau. Alô? Para onde é que você estava? Estava ocupado. Conhece o pier da Bethlehem Steel? Sim, eu sei onde fica. Eu trabalhei lá 4 anos com o Mike. Vá para lá. Já estou indo. Acho que meu pai confia no senhor. Jamais faz isso, sabia? Por que não? Sou uma boa pessoa. Tem muitas namoradas. Tem um monte. Mandei algumas para a Turquia para trabalharem no harém. Eu sou virgem. Isso é muito bom. Só que eu não tenho tempo para confidências. Menina, eu não quero ser grosseiro, mas para dizer a verdade, não me interessa se você é virgem. Estamos prontos. Tem muitas janelas. Eu me preocupo com isso. Fique aqui fora, eu ficarei lá dentro. Escute. Chame Ben e Donnie. Peça para me encontrarem no barracão antes do anoitecer. Está bem. Assim que descermos do barco. Eu vou precisar de um homem para ficar no barco. Eu fico. Dê um revólver a ele, Miller. Não preciso. Outro lutador de Kung Fu? Não o substituo. Olha, no que me diz respeito, não me interessa se será presidente ou se ficará em Arlington. Miller, fique aqui fora vigiando. Nada de ordens, amigo. Tá. Tudo bem, os outros vão entrar. Vamos. Espere. Você fica no barco. Toma, está carregado. Tudo bem. Vamos andando. Rápido, rápido. Quero que vão até lá atrás. Tem escadas, subam e acendam a luz se encontrarem. Nós ficaremos aqui. Oh, monotonia. Anda logo, por favor. Está nos usando como isca? Estão aqui. Estão, sim. Eu fico aqui. Conheço ele. Posso senti-lo. Foi por isso que mandou acender a luz lá em cima. Para despistar, não era? Não interessa o que ele faça. Terá que ir aonde você for. Não esqueça, você é prisioneiro dele. Está enganado, Mac. Nunca estive tão bem em toda a minha vida. Sabe de uma coisa, Mike? Você me faz rir. Desde as 5 da tarde que você está atirando, gritando, já desrespeitou leis suficientes para mandarem você para a cadeia por 100 anos. Quantas pessoas já morreram, hein? apenas um sujeito. Claro, Miller se excedeu. Ah, sim. Conheço o seu método agora. Legítima defesa, Deus e meu país. Outra missão de interesse nacional? Exato. Mas esta missão tem outros benefícios. Acho que droga. Você está tão ocupado fazendo trabalho sujo que não sabe mais quem são os bandidos. Não se preocupe. Eu sei quem são os bandidos. Qualquer um que queira me prejudicar. Estão querendo te prejudicar. Todos os sistemas de poder. Os negociantes importantes com camisa de seda. Precisam de homens como você para matar outros enquanto fazem discursos sobre a liberdade e o progresso. Não tem vergonha. Não há um único sistema que realmente funcione para o cidadão. Para com isso. Quer me deixar em paz? Leve uma arma automática para a porta de trás. Agora examine os fundos. Você vai ao barco e cuide dos vigias. Eu irei por aqui. O que está fazendo? Aonde vai? Vou ver a lua. Vai ver a lua? Não é adorável? Olha. Há um maluco aí fora, com uma 306. Saí e fará você em pedaços. Ele terá que me ver. Ok. Look, do me a favor, will you? Go over there. Me faça um favor, sim. Vá pra lá e fique no seu canto fazendo qualquer coisa maluca, mas ir lá pra fora não é bom. Você é o pai dela? Fale com ela. Já atiraram nela antes. Que família de loucos é essa? Onde é que ela está? Jerome, não atire! É a menina maluca vestida de bruxa. Está ouvindo? Ouvi. Então tire o dedo do gatilho. Tá bem. Tá bem. Puxa vida, mas isso é incrível. Se Hansen estiver a uma milha, saberá exatamente onde estamos. Não pode ser verdade o que dizem de vocês. Não se importam se vivem ou se morrem, não é? É claro que sim. É na maneira como vivemos ou morremos que encontramos o que é relevante. Aham. E é isso que pretende fazer? Voltar para o seu país para morrer? Quem vai mantê-lo vivo quando estiver lá? Não preciso de um exército. Não sou revolucionário. E também não quero poder. Ah, já ouvimos isso antes. Agora compreendo. Ele está querendo morrer na terra dele. A história do salmão que volta ao rio. Toda nação que espera se transformar numa democracia precisa de pelo menos um homem que dê voz à oposição. E eu fui o escolhido. Se apenas uma pessoa escutar a minha voz, já será um começo. E isso basta. Sr. Chung, todos os líderes que eu conheço fugiram do seu país. O senhor é o primeiro que conheço que quer voltar para sua terra. Foi exatamente o que eu disse a ele. Ele está arriscando a vida para devolvê-lo para um lugar onde vão matá-lo de qualquer jeito. E por que trouxe sua filha também? Não devia estar num convento por segurança? Pela mesma razão, Sr. Locken, que o senhor não pôde evitar que ela saísse. Mac, me faz um favor, sim? Vá até os fundos e examine o barco. I'm very glad that I'm not your insurance broker. But you are. I am. Well, you better check your goddamn policy and pick up a weapon. Because all that philosophical bullshit's not going to get you on that ship tomorrow. Now pick up a goddamn weapon! Mande o pai dela sair. Você, Mac e Miller, venham à luz. Um pouco mais. Senão eu vou dar 3 tiros nesta linda cabecinha. Venham! Mac. Já examinou o bolso dela? Não, não tive tempo. Eu pensei que por um bom preço tivesse tempo. Tem razão, foi um bom preço. Quer que eu divida com você? Não seja idiota, Mike. A quem deve lealdade? Ao seu chefe? Estamos no mesmo barco. A quem se refere? Que conversa é essa? Trabalhamos para o mesmo homem. Cortes? Não fique constrangido. Eu consegui um preço melhor do que qualquer um que já conseguimos. Estabeleci novas normas. Encare assim. Eu viverei no paraíso nos próximos 5 anos. Uma boa vida sob o sol. Abaixo, Mac. Abaixa. Por que não me matou? Você era um amigo legal. Se não tivesse sido eu, seria outro. Mata ele! Tem uma arma na sua cabeça. Você não mataria uma menina de 18 anos, né? Mataria sim, querida. Mataria sim. Escutou isso, George? É maravilhoso, não é? Só o que faltava era uma novela chinesa. Silêncio! Já chega. Eu me lembro de ter marcado umas coisas nessa 38. E seria um bom espetáculo se todos começassem a atirar. Seria uma festa. Cadê o Miller? Miller? Yes. Já vou. Rápido. Mike, eu não tenho nada contra esta menina, nem tenho vontade de matá-la. É o chinês que me interessa. É problema dele, é filha dele. Então entregue-o a mim. Eu verei se faço coles ou aumentar a minha cota. Eu te darei uma parte. Look, Mike, you don't work this one out with me, we're both screwed. Collins has a mixed bag of killers backing me up. For all I know, he sent them over here after both of us. Well. Win a few, lose a few. Fique onde está. E abaixe a arma. E solte a bengala. Já causou muitos estragos com ela. Eu encontro você. É mais seguro. Aonde vai? Aonde vai? Mike! Foi por pouco, parceiro. Por pouco. Não foi de propósito. Alô. Vamos descansar, vamos. Vamos lá. Claro, com confissão do próprio Collins. Com o Hansen morto, não temos testemunhas, mas é um passo na direção certa. Olha, eu não me importo com isso, é problema seu. Só quero saber o que eu devo fazer. Eu garanto que, por motivo algum, seguirei o plano montado por Collins. Vai descobrir que Hansen já era e vai mandar outros homens atrás de nós antes que Chung zarpe. Escute. Amanhã de manhã, vá à Baía de Suiçã, onde está ancorada a frota. Linha G, Rainha Vitória. Espere. Terei transporte para vocês ao meio-dia. Meio-dia? Uhum. Mike. Sim? Eu vou cuidar do Cole. Se assim que eu tiver liquidado, o trabalho será seu. Supervisor de distrito, o que acha? O que é isso? Um estimulante? Depressivo. Acho que eu devo tomar um. Onde você estava? Ficamos procurando eles a noite toda. Depressa, vamos, vamos! Esse ajuda com a vela aí, né? Eu, hein? Quem está pagando por esse cemitério? Não gosto disso. Não gosto mesmo. É, tem razão. Nós iremos até o outro lado. Ei, Mac! O que é? Assuma o comando, sim? Tá bom, deixa comigo. Dá licença. Vai examinar a metralhadora e as outras armas. Escuta. Leve a menina lá para baixo e fique com ela. Fiquem lá até eu chamar. Bem, Beck virar a estibordo. Eu já ouvi. Vamos atracar. Pronto. Se alguma coisa não correr bem, você foge, ouviu? Tá bom. Vamos, Beck. Tô indo. Beck! Collins! Sim! O Chung está no veleiro. Se vir alguma coisa estranha, ele vai embora. Vamos conversar. Jerome, abre os olhos. Tudo bem. Fique aqui, Mac. Bem na hora, hein? Depois de tudo que passou ontem, saiu-se muito bem. Você me conhece, não? Velho cavalo de guerra. O navio deve chegar dentro de meia hora. Pensa e me disse tudo. Por que não? Eram amigos. Todo mundo paga você, não? Isto é, o nosso lado, o lado deles. Um lado, outro lado. Oh, flecheiro. Todos querem a mesma coisa. Estar no comando. Pensa que seu amigo oriental é diferente? É apenas outro político ambicioso. Olhe... Você matou meu melhor homem. Ocupe o lugar dele. Agora mesmo. Com um... Opa, opa! Uhum. É. Com 50 mil dólares para começar. 50. E será que eles pagam mais do que nós? O político asiático paga bem. Não seja idiota, sabe? Que eu tenho proteção. Vamos! Milton, eles não podem fugir. Acaba de se aposentar. Como se sente? Tudo de novo. Esperem. O que foi? Será que não sabem obedecer? Eu mandei ficar lá embaixo. Pensei que seria melhor se viesse. Chung! Agora! Já ouvi. Um momento. Já chega. Ele vai ser levado pela polícia. Há coisas que não são resolvidas com conversa nem fugindo. No meu país há muitos como ele. Eu vou fuzilar esse cara. Não, por favor, não. Se eu não sobreviver, não sou o homem de que precisam. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Como pretende salvar sua gente brigando com esse homem? Não passamos por esse inferno de 3 dias para ver você morrer. Mate-o! Não, por favor. Muitas vezes, a decisão de um homem aumenta sua confusão. Temos que limpar os caminhos para seguir. Me dá isso aqui, me dá isso. Mike. Eu vou matá-lo. Por favor. Quem se importa? Que roupa é essa? Eu sei lá, rapaz. Deve ser um ritual. São horríveis. Aposto 75 que ele vence. O navio está vindo. Use o barco do Collins. Encontre o navio no meio do canal e ponha o nosso cliente a bordo. Collins está acabado, graças a você. Descanse uns dias e depois me procure para começar em seu novo emprego. E parabéns. Pensei que levaria o meu cliente até a sua casa. Pôr o cliente no navio é nossa única responsabilidade. Mike, Quando é que vai me escutar? Ele usou você, usou todos nós para limpar a política do escritório, não percebe? Quanto ganharíamos se fôssemos com o senhor? Nada. Nada? É muito, não é? Bom, agora estou sabendo. Nada. Seja civilizado, venha comigo. Você não vai ficar com esse desgraçado depois do que ele fez. Na verdade, ele não vale nada. É o único que sabe. Em parte tem razão. Wayburn, antes que esse pobre senhor fosse ferido, me devia algum dinheiro e me deu o seu veleiro, o que eu considero um gesto bastante nobre, não é? Eu acho que ele se sentia muito mal, entende? Por isso, nós veremos. O que é que você vai fazer, Mike? Quantas vezes eu tenho que dizer? Como posso levá-lo a um lugar como está? Olha como está sujo. Por que que não se arruma? Dá licença. Até logo. Você é um novato? Leve-me para o hospital. Muito bem, pessoal. Ponham-no no bar. Você não vai me dizer? Dizer o quê? Aonde nós vamos? Eu não sei aonde vamos. Nem sei onde nós estivemos. Mas sei onde nós estaríamos. Onde? Longe daqui. Vamos, vamos depressa. Tá bem. Soltem as amarras. Como foi lá em cima? Tudo bem, vamos sair logo daqui. Seu transporte está esperando. A Josefine. Ah, deixe ela com o senhor Davis. Como é que é? É. Qual é o seu problema?